Meu vizinho comprou um carro do ano. O aluno postou foto se formando. Uma prima tá mudando pra Cuzu. O cantor lançou seu sucesso novo. É do ser humano planejar o seu futuro. Todo mundo tem sua fraqueza. Enquanto uns contam curtidas, outros acumulam riquezas. Mas eu só tô querendo você. Querendo